Máquina do gueto. Máquina do gueto. Máquina do gueto. Chama atenção quando dobra a esquina. Máquina do gueto. Máquina do gueto. Máquina do gueto. Chama atenção quando dobra a esquina. Máquina turbina, teto preto, aro cromado. Sobe a lomba com estilos, menor tô impressionado. Dentro do poçante, só os fortes no comando. Os encheridos paga pau, mas respeito os veteranos. Lá se vai a nave, na avenida dominando. Brilho do painel reflete a noite embalando. Drink na mão, só curtindo na moral. E o grave faz tremer, as donzelas passam mal. Vem que aqui é certo, na quebrada nós é lenda. Enquanto os boy compra a nave, nós constrói nossa fazenda. No porta-malas o som estremece até o chão. Nave antiga bem montada, caravana monstrão. É tipo um cortejo, a favela acompanha. Passa reto pela beat, sem dar fala pra campanha. Se fecha no beco, se esquiva no cerco. Se vier de gracinha, já corta sem medo. Máquina do gueto. Máquina do gueto. Máquina do gueto. Chama atenção quando dobra a esquina. Máquina do gueto. Máquina do gueto. Máquina do gueto. Chama atenção quando dobra a esquina. Noite fria na quebrada, os parceiros de rolê. Paredão estralando e o DJ mandando ver. Música no caos, sem tempo pra vacilo. Quem tá no corre sabe que a rua é um livro. Sempre de vigia, mantendo disciplina. Câmera vigia, mas ninguém se aproxima. O giroflex reflete, mas nós já tá ligeiro. Sempre disfarçando, só jogando o tempero. Nave do momento, escapamento solta brasa. Enquanto os bacana assiste, nós passa que nem fumaça. O tempo voa, mas a cena se repete. Cada rolê uma história, cada dia um novo set. Se os bico quer saber, vai correr atrás do vento. Aqui é carro de responsa, pilotado no talento. Máquina do gueto. Máquina do gueto. Máquina do gueto. Chama atenção quando dobra a esquina. Máquina do gueto. Máquina do gueto. Máquina do gueto. Máquina do gueto. Máquina do gueto. Chama atenção quando dobra a esquina. Na madruga é frenético, radar só pisca. Atravessa a cidade como se fosse uma pista. De rolê sem pressa, só sentindo a brisa. O motor responde, a máquina desliza. Se grita pega, já tamo longe. Quem fica na dúvida, nem vê a fronte. Só mais uma noite, adrenalina no peito. Vida que segue, nós mantém o respeito. Máquina do gueto. Máquina do gueto. Máquina do gueto, chama atenção quando dobra a esquina. Máquina do gueto.